Senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha nesse plenário, também pelas mídias sociais, a minha cordial saudação. Eu quero inicialmente cumprimentar o vereador Eduardo pela brilhante passagem que teve nessa casa, ponderado e com uma visão bastante importante para Taquara. Ao mesmo tempo, quero cumprimentar aqui o retorno do meu colega Regis a essa casa, que tem tido alguns posicionamentos bastante fortes e algumas leituras em relação aos acontecimentos de Taquara extremamente importantes e inteligentes. Nós tivemos, alguns dias atrás nessa casa, uma audiência pública que tratou sobre o exercício financeiro de 2019 de Taquara, onde ficou evidente, atualizando a moeda para o dinheiro de hoje, que ao longo de 8 anos de governo, enquanto prefeito, enquanto essa administração está no poder, um orçamento em suas mãos de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais foram os valores que passaram por essa administração que está no comando de Taquara. 1 bilhão e 200 milhões de reais o orçamento que a administração municipal administrou ao longo dos últimos 8 anos. Só em 2019, 150 milhões de reais de orçamento de receita corrente líquida para administrar o município de Taquara. E daí eu fico me questionando, como que eu consigo entender os vereadores querendo somente falar coisas boas, os vereadores querendo dizer que a cidade está fantástica e maravilhosa, que a cidade não tem problema, ou que os problemas precisam ir para debaixo do tapete, precisam ser escondidos? Queria entender. Será que é só eu que estou vendo, desde 2017, enquanto estou vereador nessa casa, os problemas do HBJ? Será que é só esse vereador, juntamente com os vereadores da oposição, como tem se tratado aqui dentro dessa casa, nós temos o nós e eles, então será que é só eles, os vereadores de oposição, que estão vendo os problemas do HBJ? Será? Será, vereador Regis, vereadora Carmen, vereador Nelson? Aí, até 2, 3 semanas atrás, o hospital estava maravilhoso. Agora, felizmente, os vereadores começam a acordar e começam a pautar os problemas do hospital. Aí, nós vamos fechar os olhos e vamos comemorar as mil maravilhas de Taquara. Aí eu estive no Parque do Trabalhador, no último final de semana, com a minha filha. Por favor, Secretaria de Obras, atenção às pracinhas instaladas nos locais públicos de Taquara. Nós temos lá pregos expostos, colocando as crianças em risco. Uma atenção tão simples, tão básica. Mas trazer a crítica aqui parece que é proibido. Mas a crítica, quando ela é trazida aqui para dentro, é para chamar a atenção do problema. E muitas vezes, ou na sua maioria, ou sempre que a crítica é trazida a essa casa, a gente traz junto uma ideia de solução. A gente apresenta uma proposta de solução. Todos os projetos que eu votei contra dentro dessa casa, eu apresentei um caminho alternativo, eu nunca votei contra. Então, simplesmente dizer que se vota contra pelo contra, dizer que a oposição só enxerga o que é errado, não é verdade. A oposição enxerga o que é errado e apresenta caminhos para ela. Nós, de fato, temos coisas boas, claro que temos, mas nós precisamos repensar os caminhos os quais nós estamos escolhendo. Será que as coisas boas as quais nós estamos apresentando, elas foram investidas de forma adequada? Aí, infelizmente, meu tempo está se encerrando, e eu vou hoje para casa, vereador Regis, me questionando, vereadora Carmen, me questionando. Tivemos muito asfalto feito. Oba! Excelente, maravilhoso. qual a qualidade desse asfalto? Já está lá apresentando problemas. Temos agora 5 milhões de reais em asfalto, e eu encerro, presidente. 5 milhões de reais em asfalto por ser feito. Excelente, maravilhoso. Qual a qualidade do asfalto que vai ser feito às vésperas de uma campanha? E daí eu encerro me questionando. Com 150 milhões somente no ano de 2019, com 1 bilhão e 200 milhões de reais arrecadados em 8 anos em receita corrente líquida no município, vereador, esse asfalto que será feito de 5 milhões de reais está correto em ser feito com financiamento bancário para se pagar em mais 60, 80 vezes? Uma boa semana a todos os senhores e todas as senhoras.